Fala, fala, fala, pode falar agora. Pode? É, tô ouvindo dos dois lados. Então, Ah, que bom. continua. Mas esse não era o fone novo que você tinha comprado? É? Tu já conseguiu quebrar outro fone? Não, mas não quebrou. Agora eu tô ouvindo. Às Mas vezes então. ele não é tão novo quanto você pensava. Mas então, o que que você tá falando de controlar o podcast? Eu quero saber como é que vai controlar o podcast agora, com um número exorbitante de membros. Ah, nem é tanto assim, não. Imagina, né? Ó, voltou o Johnny. Vai botar o Lopes também? Não. Tá, Johnny, Bruno Taker, Luke, Ramon, Wagner volta? É, volta. Wagner, Vitor, você, Apocalipse. Já contou aí quantas pessoas? É, já, eu acho. Eu acho. Então, mas normal, de boa. O Lucas sabe controlar. Os podcasts que ele fazia era com um monte de pessoa e tinha 1 hora e meia. Não, não era tanta gente assim. Era o Duca, eu, Wagner, Ramon, Apocalipse, você. Era bastante também. Não, tomara que deu certo pra mim. Mas o que que você estava falando que não dura até o fim do ano? Sei lá, você ser amigo do Luke? Acho que era disso que eu tava falando. E por que não? Cara, a cada 3 ou 4 semanas vocês arrumam uma briga. Mas Ou é eu não. porque um usa cheater no CS e o outro não gosta. Ou porque um faz uma coisa e o outro não gosta. Mas eu não falo com o Luke faz 3 meses. Exatamente, é. O que que tem? Ah, que isso? Não E faz por 3 meses que que você eu não tenho fala com o ligado, não. Luke há 3 meses? Ah, porque teve as brigas lá, ué. Mas agora tá de Não, não boa. foi 3 meses, não. Foi 3 meses, não. Foi menos. Pode botar Agora a gente. menos que isso aí. Antes dessas brigas também tava de boa. Não, só que agora a gente já conversou. Cara, eu desejo sorte ao casamento de vocês. Assim Oh. como é o casamento do Sandman DKT com o Stone Cold foda lá. E pra mim, Que cara. casamento, cara? Ah, relaxa, cara. O quê, velho? Fica triste, não. Piadinha, pegadinha do malandro. Toda relação tem esse problema. Que problema? Que relação? Nada, fraco. Como nada? Já ligou o ventilador, agora tá acabou. Opa, vou cobrar direito autoral disso aí, hein? Amanhã tem show do Chorão em Batatais. Como assim? Guilherme Lopes vai cantar aí? Não, o Charlie. Que Charlie? Charlie Grosso? O Charlie Brown Jr. Ah, pô. Ah, chorou o Charlie Brown, pô. Agora que caiu a ficha. O negócio promocional é Charlie Brown invadindo a cidade. Cuidado, hein? Vou tomar conta, hein? Eu acho que eles sozinhos são capazes, cara. Mano, o Luke é foda. Quem que ia fazer frente a eles? Sei lá. Ninguém. Os caras são cinco, Apocalipse. Já tem mais gente do que na cidade toda. Muda de assunto. Ei, cacete. Mas e aí, Apoca? Lucha. E aí, beleza? Como é que tá aí? Chovendo. E aí? Legal. Gostei do papo, bacana. Pô, sacanagem. Começou o pan de Guadalajara. Pan de onde? Oi? Pan de onde? O quê? Pan de Guadalajara. Pan de Guadalajara, no México. Ah, tá. Conheço. Pensei que você tava falando de Guadalajara. Achei esquisito. Nossa, barato, velho. Por que ele não vende coisa além disso? O Luke é foda, velho. Até que enfim eu voltei a falar com ele. Já não aguentava não é mais, mesmo? Né? Não aguentava mais o quê? Ficar sem falar com ele, ó. Ah, sim. A gente fina, não é? Ele é, pô. Sempre achei. Tanto que eu não parei de falar com ele. Na verdade, ele é gordinho, cara. Não é fino assim, não. Não, o Luke, segundo ele, ele é forte. Pra idade dele. Autoestima é o que há, né? Tem que ser que você era amigo dele da Poca. Ai, e porque eu sou amigo dele, eu não vou usar ele. Sei lá. Ora bolas. Onde é que tá escrito isso? Olha só, mano, os caras vendem DVD baratinho. Eu também. Tem alguns DVDs que são chatos pra caraca. Mas você tem conversado bastante com o Luke, ou Apó? Quase todo dia, cara. Você falou aquela hora que você ouve mais do que escuta? Não, ouve mais do que fala, do que conversa. Ouve mais do que escuta. Eu não entendi o que você tinha falado. Não, como é que você disse mesmo? É porque quando a gente não fala no Skype, a gente fala pela PSN. E pela PSN só ele tem um headset. Então é isso aí que fala mesmo. Que coisa. E eu, pra responder, eu só fico no sim ou não. Sim é dois tiros e não é um tiro só. Da hora. Olha só, tá 30 pesos.